ver você sonhar. E nesse instante ver que o céu está em nossos pés, refletindo a imagem desse amor. Amanhecer.